Existe um mundo lá fora diferente de nós. Pessoas vazias que não sabem viver. A tristeza de uma parte afeta a segunda parte. A mesma parte única de um todo. Existem duas vidas entrelaçadas que não conhecem limites para manifestar um sentimento. Existem duas vidas entrelaçadas. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Existem duas vidas entrelaçadas. Existem dois mundos em um só. Dois amores eternos, eternos corações que batem na mesma frequência. Existem duas vidas entrelaçadas em um mundo obscuro de desilusões. Você é a única parte ao qual consigo enxergar. Caminharemos em busca do mesmo ideal. Porque somos duas vidas entrelaçadas. Oh, foi Deus que nos aproximou. Em meio ao sofrimento, pela eternidade seremos duas vidas entrelaçadas. Pela eternidade seremos duas vidas entrelaçadas. Vidas entrelaçadas. Entrelaçadas.